5514, tá pronto pra cópia? Pronto, cópia 5514. 5514, autorizado até Aracaju, nível 190, via Golf 677, decola da pista 10 após decolagem de curva à esquerda, saída da Puca, Caju, transponder 5020, frequência do controle 119.8. Autorizado, Salvador Aracaju, 190, Golf 677, da 10, esquerda, Puca, 5020, 198, o 5514. 5594, cotejamento correto, chama impressionamento push. Certo. Acionamento da princípio 7. São 3517, aguarde para pushback e acionamento. Para o táxi, o gol 1963, com 104 a bordo, autonomia de 3 horas e 45, alterna a Campinas. Gente, gol 1963, autoridade táxi via Taxi Índia Alfa, ponte que era 290, lá chamará a torre em 1985, altímetro 1092. Autorizado o táxi via Índia Alfa, no ponto de espera 1018-95, com 1012, gol 1963. Gol 1093, está autorizado o táxi via Pátio 1, Índia Alfa, ponte espera da pista 10. Lá chama na torre 118, decimal 95, altímetro 10, 12. Alfa X-Ray Bravo, está autorizado o ingresso no pátio 1 para o portão 8. Alfa X-Ray Bravo, ingresso no pátio 1 até 08. TAN 3517, está autorizado o acionamento pushback, chame para o táxi. Patango Mike Lima Gillette, informação em curso, hotel, aguarde para a cópia. Mike Lima Gillette, está pronto para a cópia? Mike Lima Gillette, autorizado até Sierra November, India Charlie, no nível 380. Vai se afastar na radial 324 de Salvador até 1 ou 3 milhas, onde modifica o plano de voo para o nível 065 conforme plano. Decola da pista 17, saída Momo, Cogbo DCT, primeira curva à direita, correção à esquerda. Responde 5030, frequência do controle 119.8. correto para acionamento e táxi, chame torre em 198-95. Confirme o PAD que se encontra. Gente, chame torre em 118-95. Salvador, é o 35-514, para pushback, acionamento, parte 3. TP-5514, aguarde para pushback, acionamento. Aguarde o 35-514. Salvador, Alfa, X-Ray Bravo, finalizando reboque, posição 08, grata aí, bom dia. Gente, Alfa, X-Ray Bravo. Trip 5594 está autorizado, pushback, saneamento, chame para o táxi. 4 horas, na... Tão 3597, confirme pessoas a bordo. 4, repita por gentileza, TAN 3597. 148-148. Gente, TAN 3597, autorizado táxi via Índia, Alfa, ponte perto da pista 1-0. Lá chama na torre 118, sumar 95, altímetro 1-0-1-2. Pista aqui via Índia, Alfa, no ponto 0. Ponto 0-102-95, TAN 3597. O Trip 5594 autorizado o pushback e saneamento. Fala, confirma, está autorizado o push do 5594. Afirmativo, chame para o táxi. 7-4 táxi. TP-5594, tem 48 no POB, autonomia de 3,30, alterna Recife, tanto frente táxi. TP-5594, está autorizado o táxi via pátio 3, pátio 1, Índia Alfa, ponte perto da pista 1-0. Lá chamada torre em 1-1-8-95, altímetro 1-0-1-2. Pátio 3-1, Alfa, ponto de espera 1-0-1-8-95, 1-0-1-2, não ajuste o 5594-3. Hotel Salvador, é o Mike X-Ray Fox. Mike X-Ray Fox, prossiga, professor. Bom dia, senhor. Solicito autorização de reboque da posição 7 para a posição 5 aqui no pátio principal. Mike X-Ray Roof, autorizado o reboque. Ok, autorizado o reboque. Afirmo Mike X-Ray Roof. Ok. Mike X-Ray Roof, confirma a posição que ele se encontra e a posição que ele deseja. É o Mike X-Ray Fox, da posição 7 para a posição 5. Pátio principal, confirme para o sol. Positivo, do pátio principal. Está autorizado, Mike X-Ray Fox, da posição 7 para a posição 5, pátio principal. Ok. Paulo Salvador, bom dia, para cargo 6570, autorização Recife 370, cliente do hotel. Absa, confirme o horário do plano. Seria para 1020. Seu plano não confirma no sistema ainda? Aguarde alguns instantes para a autorização, Abs. Ok, na sua escuta, aqui já estamos prontos. Estou aguardando a aprovação do plano. Gente. Grato. Alô, bom dia, Gol 649, levanta. 649, prossiga via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa vai chamar antes da Juliette, 649, autorizado ingresso na Juliette para o portão 02. Gente, ingresso Juliette para o 02, 649. 649, mantém a posição, só mais alguns instantes. 649, mantém a posição? Afirma, mantém a posição da Juliette, só mais um instante. Gente, 649. Confirma, Mike X-Ray Fox, é posição 5 para posição 7, é isso? X-Ray Fox é o solo Salvador? Positivo, mas que X-Ray Fox na escuta. Afirmativo, senhor. Me confirme, por gentileza, a sua posição é 5 para o 7 ou 7 para 5? Do 7 para o 5. Sim, já está finalizando? Confirme. Já estamos quase. Sim. Número 49 está autorizado ingresso na Juliette para o portão de número 02. Ingresso para 02, 7713, informação hotel, nível 370 para Recife. Tio 5973, informação em curso hotel, confere. Aguarde para a cópia, número 2 para a cópia. Número 2 agora também para a cópia. Federal 9970, informação em curso hotel, aguarde para a cópia, número 3 para a cópia. Salvador, muito bom dia. 29 Passaredo, Livrão. Passaredo 2229, prossiga via Alfa, chame antes da Juliette. Vai prosseguir na Alfa, reportará antes da Juliette, 2229. Salvador, Mike X-Ray Fox, já concluiu o pushback aqui na função 5. Gente, Mike e X-Ray Fox. Valeu, bom trabalho. Passarelo 2229, autoridade de ingresso na Juliette para o pátio 3. Vai ingressar na Juliette para o pátio 3, 2229, passarelo. Rápido 6570, copia? Eu siga para 6570. Arça 6570, de Salvador para Recife, nível 350, via Upper Wish 58. Decola da pista no zero com primeira curva à esquerda. Sai da Puca, Caju, transponder 5052, frequência do controle 1119, decimal 8. Sacargo 6570, autorizado Recife 350, Upper Wish 58. Decola da pista 10 com curva à esquerda, na subida Puca, Caju. Transponder 5052, o controle 198. Fechamento correto, chame para acionamento de push, abissão 6570. Chamará para o push 6570. Rio 5973, está pronto para a cópia? Firma aqui, uma Rio 5973, autorizado até Recife, nível 370, via Upper Risk 58. Decola da pista 1-0 com o primeiro curva esquerda. Sai da Puca, Caju. Transponder 5046, frequência do controle 1-119, decimal 8. Autorizado 370 Recife, pista 1-0, Puca, Caju, autorizado 58. É com curva esquerda após decolagem, 5046, transponder 98, é o controle 5046, transponder. Para o pushback, acionamento, pode ficar. Gente, sempre para o pushback, acionamento, Rio 5973. Para o pushback, acionamento. Está autorizado, chame para o táxi, Rio 5973. Chamará para o táxi, 5973. Rio 5973, atente para a tráfego a cauda, um ATR da passarida. Paulo, TAN 3153, bom dia, informação hotel, solicita 360 Galeão. TAN 3153, aguarde para a cópia, número 2 para a cópia. Mandando TAN 3153. Solo, APSA cargo 6570 para o pushback acionamento, posição 10. APSA 6570, aguarde para pushback acionamento, é o número 2 no setor. E na sua escuta, 6570. Federal 9970, copia? Federal 9970, autorizado até Teresina, nível 360, via Upper Zulu 20, Tango Romeo Sierra e DCT. Decolando a pista no zero com curva à esquerda, que sai da Momo Flock. Transponde 5051, frequência do controle 119, decimal 8. Federal 9970, saída Momo Flock. Momo Flock. Fechamento correto, chame para acionamento e push, Federal 9970. 3153, copia? Pronto, prossiga. São 3153, autoridade até o Galeão, nível 360. Tenho pêndulo 10, SMAP, DCT Lúvito, DCT Barbacena e conforme o plano de fogo. Decolda pistão 10 com curva direita, saída da EL, Leda Bridge, transponder 5043, frequência do controle 119.8. Confirma qual transponder? Transponder 5043, então 3153. Mente autorizado 360 Galeão, conforme a rota plano de voo, pêndulo 10, SMAP, DCT Lúvito, Lúvito Barbacena. Decolda 10, primeira curva direita, na saída da EL, Leda. Da Euleda. Controle 198 e aciona 5043, do TAN 3153. TAN 3153, saída da Euleda, após posição bridge. Ah, da Euleda, bridge, o TAN 3153, está no 09, pronto. Gente, TAN 3153, chame para acionamento e puxa. Camarada, 3153. Rio 5973, confirme o pessoal da base? 03. Gente, Rio 5973, autorizando o táxi via parte 3, parte 1, taxiway India Alpha, ponto de espera da pista 10, lá chamando a torre em 118, sinal 95, altímetro 10, 03. 03, autorizado de Alpha, após espera 18973. Paulo T3153 para pushback saneamento 09. Bade, T3153 está autorizado, pushback saneamento para o táxi. Isso, então, ataque, T3153. Paulo T3153 para pushback APSA 6570, está autorizado o pushback de saneamento, chame para o táxi. Aí, 570, chamará para o táxi. Paulo Salvador Bahia. Tipo 5362, prossiga via Alfa, chamante da Juliette. Prossegue via Alfa, chamante da Juliette, 5362. São 3153, 145 a bordo, 3 horas e 50, Senado é Campinas, pronto para ataque. Tanto aí, 153, está autorizado o ataque via pátio 1, Índia, alvo ponto espera da pista 10, na chamaratão em 1-8-95, altímetro 0-3. Índia, autorizado pátio 1, Índia, alfa, ponto espera 10895, está 3153. Salvador 353, 62 está... Tripe 5362, aguarde antes da... Mantenha a posição antes da taxa Juliette. Mantenha a posição, Tripe 5362. Para o táxi, o APSA 6570 com 2 a bordo, tem 3 horas e 10, alterna Natal. Sente, APSA 6570, aguarde para o táxi. Natal. APSA 6570, vai seguir um Airbus da TAM, autorizado táxi via Pátio 1, Índia Alfa, ponte espera da pista 10, lá chamar a torre 1-8-95, altímetro 10-3. Com 1013 vai seguir o A320 da TAM e chama a torre no ponto de espera 1895. após a passagem do 6752, pode trazer? Afirmativo, trip 5362, autoridade de ingresso na Juliette para o pátio 3. Trip ingresso Juliette para o pátio 3, 5362. Para pushback e acionamento. Federal 9970, aguarde para a autoridade do pushback e acionamento, chamar para o táxi. Chamar para o táxi, autorizado pushback e acionamento, federal. Tango Juliette, Tango Zulu, prossiga para o sol. Negativo. Torre, a frequência da torre é 118 e sinal 95. Salvador, bom dia, Golo 759, informação Índia. Golo 759, informação Índia, confere, aguarde para a cópia. Guardando, 759. Estacionado por táxi Cidadão, nós temos 5 horas de autonomia, 4 a bordo, alternativa São Luís. Gente, autorizado táxi via parte 3, parte 1, taxi Índia, Alfa, ponte perto da pistola 0, lá chamará torre 1-8-95, altimetro 9-0-3. Obrigado. Fala, meu amigo, um abraço. Confirme para o solo. Colo 759, copia? Copia. Colo 759, autorizado até Guarulhos, nível 360. Decola da pista 10 com curva de saída da El Lê da Bridge, onde receptará o Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, DCT Trive, DCT Poços, DCT. Transponder 5064, frequência do controle 119.8. Autorizado 360, Guarulhos, decola da 10, da El Lê, pode direto Bridge, onde intercepta o Zulu 16, BHZ direto Trive, direto Poços. Transponder 5064, controle 198, Golo 759. Golo 759, primeira curva direita. Ativo, primeira direita, 759. Fechamento correto, chame pressionamento e push, Gol 1759. Maravilha. Leste Tango Zulu, tá autorizado o táxi via parte 1, chame no através do portão fecha. Ativo, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, autorizado até Barreiras, nível 100. Se afaste na radial 299 de Salvador, até 330 milhas, onde modifica o plano de voo para o nível 085. Decola da pista 10 com curva à esquerda, saída Momo, Cogbo, DCT. Transponde 5061, no frequência do controle 119.8. Movimento correto, chame quando pronto para o táxi, Juliette Tango Zulu. Papa Tango Juliette Tango Zulu, autorizado táxi para o pátio 3. Papa Tango Juliette Tango Zulu na escuta. Autorizado táxi para o pátio 3. Passarelo 2223, copia? Passarelo 2223, autorizado para até Vitória da Conquista, nível 180. Decola da pista 10 com curva à direita. Saída Arbo Elefa. Elefa DCT Óbito, DCT Vitória da Conquista, conforme o plano de voo. Transponder 5062, frequência do controle 119.8. Saneamento correto, chegue para saneamento e puxe, passarito 2223. Bola 759, posicionamento 3. Bola 759, autorizado o acionamento e puxa para o táxi. Esse posicionamento é para o táxi 759. Passarito 2223, está autorizado o pushback, saneamento, chame para o táxi. Gol 9649, informação Índia, confere. Forte, segura 340, só contato. O 649 aguarde para a cota. O 649 confirma a saída da água. Negativo, gol no 649. Saída da El. Lida, Eudes. Corrige o gol no 649 da El. Lida, direto por seguro. Da El, Lida, por seguro. Obrigado. Uno 649, copia? Negativo, prossiga. Uno 649, autorizado Porto Seguro, nível 340. É decola da pista 1-0 com curva à direita. Saída da El, Leda, DCT, Porto Seguro. Via Upper Whisky 5-0, Bidev, DCT, Sierra Golf Romeo, DCT, conforme plano de voo. Transponder 5071, na frequência do controle 119.8. Gente, conforme 740 Porto Seguro, decola da 10, curva direita, El, Leda, Porto Seguro, 5071, 19.8 controle. Upper Whisky 5-0, Bidev, direto seguro. Fechamento correto, chame para saneamento e puxo, gol no 649. Semanal 649. Táxi 1759, 170 Bosa, 3 horas e 40, Altena Galeão. Gente, Gol 1759, autorizado táxi via Taxiway India, Alfa, Ponte Pé da Pista 90. Lancha Maratona em 1198, Small 95, Altimito 9093. E Alfa, Ponte Pé, Chama Torre 1295, 1013, Ajude, 1759. Obrigado, bom dia. Falou, Salvador, 2223, passageiro para o táxi. 69 a bordo, 6 horas mais 20 minutos, retorna a Salvador. Gente, passaria 2223, autorizado táxi via parte 3, parte 1, Taxiway India, Alfa, Ponte Pé do Peixe 90. Lá chamar na torre em 1198, Sumal 90, altímetro 90 na 3. Vai iniciar parte 3, parte 1, India, Alfa, ponto de espera da 10, lá 18952, 223, passageiro. Salvador, bom dia, o Azul 4234 para Recife, nível 350, centro da Yankee, fica a ligação. Azul 4234, informação em curso em Índia, confia? Afirmo, Índia. Azul 4234, autorizado para Recife, nível 350, veio por isque 58. Decola da pista 190 com curva à esquerda. Saída Puca, Caju, transponder 5070, frequência do controle 119.8. Autorizado Recife, nível 350, pela Upper Whisky 58, decola da pista 10, curva esquerda, Puca após Caju, transponder 5070, controle em 119.80, azul 4234. Contingimento correto, chame para pushback, saneamento, azul 4234. Já chamaram, 4234. Trípico 384, informação índia confere, aguarde para cobrar. Azul 4234. Confirmando, a saída é Puca com transição Caju, passando por Jama. Puca, transição Caju, Azul 4234. Afirmativo, Azul 4234. P5384, copia? P5384, copia? P5384, autorizado de Maceió, nível 190, via Golf 677. Decola da pista 190 com curva à esquerda. Saída Puca, Jamo, Caju. Responde 5065, frequência do controle 119.8. Correto, já é pressionamento e push, trip 5384.